3.0. Guardado. Solo o Rio 5973 para autorização 310 do Recife. Salvador, Estelão 9970, aprovação Teresina. Paulo. Fala aí. 1, 2, 3, 4, passa lá. Tranquilo, mais 5 minutinhos eu chamo. Confirmando essa sensação de 2-3-3? Afirmo, Salvador, Mucuri, 80 Flamengo. Alô, bom dia, é o Papatango Golfo, Mike Alves. Tô, 9030, bom dia. Meu nome é 030, bom dia, contato radar, saída Puca, submantenha 370. Puca, Aracaju, 370, sem restrições, 9030. Autorizado então para Recife 350, Abertolu 58. Vai decolar da 10, curva à esquerda após a Puca, transição Aracaju, 5402, transponder 177-8, controle. Salvador, atacargo 670, está pronto para o pushback. Reportar lá para o toque, está atacar 670. Bom dia, bom dia, solo 38900, paciente do ATIS, informação Kilo, para qual plano de voo recebe? Solo, trip 554, pronto para puxa, acionamento pote 3. Salvador, um bom dia, até 3153 com informação Kilo, autorização para o Galeão. 3153, Galeão, aluno 5 para a Cópia, Kilo, espera que eu te escute. Guardando o copo, só chamando, tá na escuta. Mais três de menos, se você faz isso. Autonomia de 4 horas alterna Salvador. Ciente, segue o Absan, chama a torre 18895 no ponto de espera. Muito obrigado, bom trabalho. A tua escuta está pronta para o pushback e treinamento. Rapaz, o Drive passando aqui, está ali 5973. Honda 54 no transponder. O controle 11-19-8-2-7-8-9-5, o Golf e mais alto. Nossa, 04 de Boa Fé, Pátio. Controle, bom dia, o 5554 na Conde. 5554, bom dia, contato radar, saída Conde, submantenha 130. Ok, na Conde, ascensão para 130. 1897 com 173 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas para o táxi. Ok, em frente, Indy Alpha chamará 102.95.0 com 1.002 gol no 897. Informações? Autorizado, trip 55 no 4. 4. APSA 6570, chame Recife no 2085, secundária 12545. Poderia confirmar para o 6570, senhor? APSA cargo 6570, Recife 12685, secundária 12545. Recife 12685, 12545. Grato, bom dia, senhora. Bom dia. Autoriza o 1.500 pés a presente, senhora. É o Sideral 9970. Autorizado no 1.500 pés, para passar o Mike e Juliette Romeu. Autorizado, responderá livrando no 1.500 pés, Romeu. Sim. Controle Salvador, bom dia, Papatango Yankee, Serra Terra. Papatango Yankee, Serra Terra, bom dia, mantenha-se em condições usuais, 500 pés, ingresso no corredor Bonfim, reporte na através de Paris. Confirme o corredor. Ingresso no corredor Interlagos, 500 pés, aposta através de Paripe. Ok, ingressará no corredor Interlagos, 500 pés, reportará através de Paripe, certo? Chamarei táxi 3153. Salvador, outra 3890 para pushback questionamento. Afirmativo, está autorizado para gestionar remota 1-3, outra 3890. Prossiga. Meia dúzia. Golf Mike Alpha, bom dia, contato radar, Papá Mike e Juliette Romeu, desça para 1.000 pés, ajuste no 018. Vou descer para 500 pés, ok? Sim. Papá Tango Golf Mike Alpha, tráfego 1 hora, 3 milhas, rumo. 10, Romeu 44, mantendo 500 pés. Correção em descida para 500 pés. Golf Mike, Mike Alfa ciente, está atento ao tráfego, está liberado a subida. Afirmativo, submantenha 100. Outro Mike Alfa, liberado para 100. Do Veracruz. 5973, bom dia, contato radar, saída Pulca, submantenha 310. Certo. Passou ali o papapá, mantilha de chão. Prossiga. Errou no 1500 pés, está na vertical do parque de Pitocu, autorizado ingresso na paralela, mantendo 500 pés. Autorizado ingresso na paralela, mantendo 500 pés, Mike Juliette Romeu. Autorizado ingresso na paralela, vai manter 500 pés, Romeu. Está na escuta permanente. Para o táxi geral 9970, com 3 horas e 15, alternas São Luís, 2 a bordo. Para o táxi, o T31 no 53, com 157, Campinas, 4 horas. Para o táxi, o T31 no 53. Para o táxi, o T31 no 53. Para o número 2, ok, autorizado o táxi, seguindo o sideral, ponto espera 11895, na 3153. Solo, Mike Serra Golfo. 72300, não se escuta. Golfo 897, bom dia, contato radar, saída da El, subir mantenha 360. Subir mantenha 360, na da El. Solo T3, 890 para táxi, POB de 99, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando Natal. E Aracaju direto? Voz de coordenação, Rio 5973. Certo. Privativo, pátio, Índia Alfa, seguindo o E2 da companhia. Pode esperar, vai chamar a 2. Tá, 3890, ajuste 109. É 99. Luiz Paulo. Beleza, o cara, bom voo. Alfa Mike Alfa, informe estimado de pouso. Mais um minuto. 1-0, 1-0. Sim, graças. E o 5973 da presente, Romeu Fox 0 no 8. Muito obrigado, Romeu Fox 0 no 8. Controle Salvador, bom dia. Lima Mike Fox decolou. 1-7, passando sua pan, transfere. Papapá, Lima Mike Fox Trot. Mantenha-se com as visuais 500 pés, desculpe o controle. 500 pés, visão a 650, faz parola para fora. Mantenha nível 360, saída MOMO. Tio, pode bater inicialmente a proa 010 para evitar informações? Autorizado proa 010, sideral 9970.